Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Mais uma edição, mais uma vez dedicada à flauta de pan. E hoje vamos trazer aos nossos ouvintes, hoje sem exceções. Realmente ontem foi um dia de exceção, mas hoje não será. Vamos trazer ainda assim músicas que são conhecidas de todos nós. Músicas que já ouvimos muitas vezes cantadas, por exemplo, por Morris Albert ou pelos Beatles. Curiosamente, são os intérpretes originais das músicas que vamos ouvir já de seguida. A primeira música, tocada, claro, à flauta de pan, chama-se Feelings. Já a segunda pertence aos Beatles e chama-se Let It Be. Estas são as duas primeiras músicas que vamos aqui ouvir, como é lógico, já disse, em flauta de pan, numa semana que é dedicada inteiramente a este instrumento no nosso Nota 7. Vamos a mais uma sequência musical. Abrimos esta edição de hoje com, como disse, Feelings. Thank you. As duas músicas que se seguem também tiveram muito sucesso, e uma delas bem no final da década de 1990. Não é que o tema original seja dos Boyzone, mas a sua interpretação naquele ano, 1999, fez com que a música revivesse tempos áureos de sucesso. Pois foi por aí que eu conheci, e hoje partilho convosco uma das versões instrumentais que aqui temos, do tema You Needed Me, Tu Precisas de Mim, é como se chama esta música. You Needed Me é uma música bonita, uma balada, à qual se seguirá uma ou outra, que neste caso dá pelo nome de All Deep Is Your Love. O tema é dos Bee Gees, e este sim, só fez muito sucesso na década de 80, e vamos aqui recuperá-los. São dois temas que, a exemplo dos anteriores, têm uma ótima orquestração a acompanhá-los. Aliás, não sei se os ouvintes têm reparado nos programas anteriores, mas especialmente nestas edições especiais da Falta de Pan, tenho procurado que em todas as melodias a orquestra seja o mais natural possível, ou seja, com instrumentos reais, e ao mesmo tempo com, enfim, a orquestração mais justa possível para a grandeza e a nobreza deste instrumento. Vamos à música então, ficamos com You Needed Me e depois com All Deep Is Your Love. E cá estamos de regresso, agora para a última intervenção do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos agora ouvir um tema que foi originalmente interpretado por Leanne Rimes, logo no princípio da sua carreira. A então jovem cantora trazia-nos um tema que fez sucesso de imediato. A música chama-se How Do Alive. Logo depois, façamos a justa homenagem à popularização da flauta de pan na Europa e depois um pouco por todo o mundo. É certo que da flauta andina à flauta ocidentalizada houve várias alterações e Georg Zamfir foi um dos responsáveis por essas mudanças. Por isso mesmo, o tema Doina della Vicina vai encerrar a edição de hoje do nosso programa. É uma música típica romena e que vai então dar por terminada esta terceira edição dedicada exclusivamente à flauta de pan. Aos ouvintes, eu desejo a continuação de uma ótima tarde, já de seguida as rapidinhas na brasa com os novos parodiantes. Fique bem, boa tarde e amanhã voltamos a encontrar-nos mais ou menos por volta desta hora. Até lá! Thank you.